Deuteronômio capítulo 6, versículo 25, está escrito assim: e se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Algumas traduções falam assim, ó, esta será a nossa justiça, e nós aplicaremos a obedecer toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou. Agora Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20 está escrito assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. Versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituído estão da glória de Deus. Nós estamos aqui diante de um texto, que é um texto que nos serve para também estarmos apercebidos ou atentos. A palavra percebida é a mesma coisa de estar atento. Os apóstolos descreveram nos evangelhos que nos últimos dias apareceriam homens que falariam coisas torcidas da palavra de Deus, e muitos iriam atrás dessas palavras. E aqui, amados, nós podemos entender duas coisas. Foi dado um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Todos dois falam de uma palavra que ela é comum nos dois textos que nós lemos, que é a palavra justiça. Interessante que no primeiro texto, que é o primeiro no Antigo Testamento, que nós lemos, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 25, fala que a obediência da humanidade daquela época à lei se transformava em justiça para eles. A justiça deles era obedecer à lei. E no texto que nós vimos aqui, de Romanos capítulo 3, versículo 20, já fala que a justiça, ela é a justiça de Deus, porque de modo algum o homem vai ser declarado justo em obedecer à lei, mas sim em crer em Jesus, que é a justiça de Deus. Quero dizer para você uma coisa: muitos crentes ficam confusos entre a lei, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Pastor, é necessário a gente cumprir alguma coisa da lei ainda? A lei, ela está escrita, se ela está escrita, ela é para ser cumprida. E nós vemos muitas pessoas de seitas, as seitas estão aí, trazendo nos nossos ouvidos palavras que muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos errar o caminho. A palavra do Senhor no livro de João fala que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe mais nenhuma teoria nós podemos nos apegar a não ser a própria pessoa de Jesus. A palavra do Senhor se resume em Jesus. Tudo tem que ser levado cativo ao conhecimento de Jesus. Amados, Jesus, Ele é do início ao fim a pessoa mais importante da Bíblia. Nós não podemos colocar Jesus como se fosse alguém de segunda categoria, ou a nível dos anjos, a nível nosso, misericórdia, e nem abaixo do ser humano. Jesus, Ele é superior a tudo e a todos que você possa pensar. Jesus é Deus, porque o Pai, Ele é tão junto com o Filho, e o Espírito Santo tão junto com o Pai e o Filho, que eles se transformam em um só Deus. Não existe três deuses, existe um só Deus, composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trabalham juntos. E eu quero dizer para você, quando o Espírito Santo operou na Virgem Maria, não é para ela ser adorada, porque ela fala assim, ó, bendito seja Deus, o meu Salvador. Ela falou isso para Gabriel, para o anjo Gabriel. Nem Gabriel, que é um anjo, e nem Maria poderiam ser adorados. E não aceitaram a adoração, porque a adoração somente é o Senhor. Quando o próprio Deus veio a essa terra, o próprio Deus veio a essa terra, e aí houve naquele momento ali, já começou a ter uma separação, porque o Senhor já foi tomando sobre si os pecados da humanidade. Ele já estava se preparando durante 33 anos, e no culminar dos 33 anos, 3 anos e meio, aí sim ele fez a obra do Calvário. Na cruz houve a separação por algum momento de Deus, porque o próprio Senhor Jesus falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então naquele momento houve a separação entre Deus Pai e o Deus Filho. Por quê? Porque o próprio Deus, ele estava vendo que o seu filho estava sendo consumado todo o pecado da humanidade sobre o seu filho. Como Deus é santo, ele não poderia estar naquele momento junto com o seu filho. Então, naquele momento da crucificação, houve a separação. Depois dos 3 anos que Jesus consumou o seu ministério, quando redundou na crucificação, houve aquela separação, daquele momento, não sabemos se é uma hora, não sabemos quanto tempo foi, mas houve a separação. Então aquele momento foi o único momento que houve a separação entre Deus Pai e o Deus Filho. Mas depois Jesus subiu para a glória, e ele recebeu de volta toda a glória de Deus na vida dele, e está sentado à direita do Deus vivo, intercedendo por nós. Hoje podemos entender que houve 2 estágios da humanidade, compostos pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra do Senhor nos fala aqui claramente, em Romanos capítulo 3, versículo 21, que você leu, está escrito assim, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Aqui já está falando que nos últimos tempos, o que mais tem para acontecer, para se cumprir? Porque na vinda de Jesus já estava se cumprindo esta palavra, a justiça de Deus entre os homens. E já se passaram 2000 e poucos anos que a justiça de Deus como homem esteve aqui na terra. E eu digo para você, então o que mais está para acontecer? Eu quero te falar uma coisa, a lei, hoje ela divide muitos cristãos. Aqui está bem claro, meu querido e minha querida, quando fala que a justiça de nossos antepassados, que viveram no tempo da lei, ela era garantida pela obediência à lei. Jesus não tinha sido manifestado, Jesus já existia, mas ele não tinha sido manifestado à humanidade ainda. E aí a lei, ela veio para quê? Para que a lei aconteceu, pastor? E aqui fala claramente, a lei, ela veio para mostrar o pecado. Porque se não fosse a lei, a humanidade não sabia o que é pecado. E aí Deus enviou as suas leis, ordenanças e estatutos para a humanidade saber o que é pecado e o que não é pecado. E aí o tempo de Jesus chegou, o tempo da graça. Porque a palavra do Senhor fala assim, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Aonde foi ressaltado, aonde foi descoberto o pecado, a graça de Jesus superou. É a mesma coisa de falar, aonde a lei existia, Jesus superou. Jesus superou a lei. Ele cumpriu, foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. Porque na verdade, nós sabemos que o próprio Senhor nos disse que toda a lei se resume em 2 versículos. Amarás, Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, com todas as tuas forças, com teu coração, com teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Dois versículos aonde está mostrando justamente que se resume toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre os nossos desejos, as nossas dúvidas, sobre qualquer coisa que possa aparecer, Deus tem que ser superior, e o próximo como a nós mesmos. Toda a lei foi cumprida nesses dois versículos por Jesus. Nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei, e todo hoje que quer ser justificado pela lei, ele tem que cumprir a lei toda, mas ele não consegue, logo ele é frustrado, porque a palavra que o Senhor nos mostrou aqui, que nenhum ser humano vai ser justificado pela lei. Eu quero dizer uma coisa, nós não devemos ficar nos apegados, porque o Senhor nos deu novas vestes. Jesus, ele veio nos dar nova vida, inclusive para que nós vivêssemos a vida que ele inaugurou. A vida que suplanta a lei, que supera a lei, que é superior à lei. Jesus é superior à lei, superior ao sábado. Ele é o dono do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Jesus é Senhor de qualquer coisa que se mostra na lei. A lei serviu para mostrar o pecado e serviu para mostrar Jesus. Porque lá fala que vai vir um profeta maior que Moisés. Miqueias fala, e também Isaías fala, de uma virgem conceberá. Eu quero te dizer, todos os profetas estavam falando de Jesus. Então, nós temos que entender que nada pode ser superior a Jesus, nem a lei. Se chegar alguma seita, chegar alguém para falar isso com você, você pode falar com ela claramente. Veja, abra Gálatas capítulo 5, versículo 4. Esse versículo aí é um versículo que, se você não tivesse a Bíblia à disposição e tivesse só esse versículo, você conseguiria fazer com as seitas que hoje estão querendo voltar a humanidade para a lei, ficassem elas sem resposta. Gálatas capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei, vós decaístes da graça. Só tem quatro coisas da lei que nós devemos seguir, você sabia? Só quatro, mais nada, o Senhor nos autorizou a continuar seguindo da lei, exceto quatro coisas. Que está escrito lá em Atos capítulo 15, versículo 20 e poucos. Quando fala lá do concílio de Antioquia, a igreja estava meio confusa. Como nos últimos tempos a igreja também poderia ficar confusa, no nascedouro e nos últimos tempos. E aí começou a colocar cargas da lei no meio dos novos convertidos. Aí se levantou alguns apóstolos e falou assim: irmãos, aprouve ao Espírito Santo. Lá fala-se, aprouve ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer, não foi eles próprios que decidiram. Aprouve ao Espírito Santo e a nós. Não colocamos nenhum peso sobre os novos convertidos, a não ser quatro situações. Atos capítulo 15, versículo 20. Você deve se abster de alimentos que foram oferecidos a ídolos, da fornicação, que é prática sexual ilícita, de comer coisas estranguladas, carne de algum animal que foi sufocado, estrangulado, e o sangue. Quatro coisas. Porque o animal sufocado ou estrangulado, o sangue não sai da carne, ele fica ali. E aí acaba a pessoa comendo sangue de tabela. Então o Senhor nos mostra aqui que aprove ao Espírito Santo somente quatro coisas da lei permanecer para nós cumprirmos. Aqui não está falando carne de porco, então nós podemos comer carne de porco. Aqui não está falando guardar o sábado, então você não precisa guardar o sábado. Se tivesse escrito não comer carne de porco, guardar o sábado, nós teríamos que ser os primeiros. Mas aqui está falando para você não cometer relações sexuais ilícitas. Você sabe o que é isso? Tem muita gente aqui, nós temos que respeitar. Não comer alimentos sacrificados a ídolos. Não comer alimentos que têm sangue. E não comer alguma coisa sufocada ou estrangulada que o sangue não saiu. Somente essas quatro coisas, o restante não é necessário mais nós cumprirmos. Porque Cristo torna-se sem efeito para aqueles que procuram a justificação pela lei, anulam a Cristo. Nós estamos no tempo da graça, e a graça agora, ela é eterna, não volta mais, o tempo da lei já passou. Todas as pessoas que olham para trás costumam ficar paralisadas. Por isso que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, mostrando claramente, todos que querem voltar para trás costumam ficar paralisados. Começa a ficar paralisado. E é isso que o inimigo quer trazer confusão nos últimos dias no meio da igreja. Trazendo ensinos que já foi já suplantado. Ensinos que hoje não são mais necessários. Nós cumprimos porque o Senhor Jesus cumpriu a lei. Jesus, ele diz lá em João capítulo 10 que ele é a porta. Nada é superior e nem igual a Jesus. Então nós temos que ter certeza. A palavra do Senhor fala que nós não devemos nem receber essas pessoas. Lá em 2 João, lá só tem um capítulo, versículo 9, 10 e 11, fala, nem você deve receber essas pessoas. Todo aquele que vier trazendo um ensino que não condiz com as escrituras, nem o recebais, está escrito lá. E às vezes nós queremos ser tão bonzinho. Não, pastor, vem três lá com a maleta na mão e eu fui lá, eu sou educado, vou te servir um cafezinho para eles. A Bíblia fala para nem receber. O Senhor está trazendo essa palavra para nós, amados, para nós abrirmos os olhos. Porque às vezes nós vamos caminhando, vamos aprendendo a palavra, mas a mesma capacidade que você tem de aprender, você pode ser roubado se você não vigiar. E o Senhor está nos mostrando. Naquela época já tinha anticristo, faça ideia hoje. Naquela época, o evangelista João já estava falando que eles já estavam no mundo, atuando no mundo. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 20, está escrito assim, a lei foi instituída, ou foi inaugurada, ou era a função dela, para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça, para outorgar vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu falo com toda a convicção e sem nenhum balançar. A lei está morta. Com base neste versículo que nós estamos lendo, olha só, versículo 21, Romanos capítulo 5, versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, agora a graça que vai reinar. Somente Jesus tem a capacidade de ressuscitar o que foi morto. Então, como Jesus não tem mais vontade e nem é da sua vontade ressuscitar a lei está morta. Então, amados, exceto as quatro coisas citadas que não devem morrer. Exceto as quatro coisas que foram citadas. O restante já está fedendo. A lei, amados, ela só serviu para mostrar o pecado, para abrir, é como se fosse uma cortina, que abria e mostrava o pecado, para quê? Porque Deus ia trazer o segundo estágio, a glória da segunda casa, ela é maior que a primeira, a lei é a primeira casa, Jesus é a segunda e eterna, mas não vai ter a volta para a lei de novo, e depois para Jesus, para a lei, não, uma vez Jesus agora é para sempre, Jesus está caminhando para frente, e toda a igreja com ele, e nós vamos avançar, a lei ficou no retrovisor, a lei agora está no retrovisor, é como se você estivesse no carro olhando, agora não fica olhando muito não, porque quem gosta de olhar o retrovisor, acaba batendo o carro, não é assim? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito assim, ó, Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado nenhum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, Jesus cumpriu a lei, Jesus, ele obedeceu a lei, cumpriu ela, e agora ele tem as credenciais para estabelecer a nova vida. Jesus, ele cumpriu a lei, porque quando fala que sem pecado algum, ele tomou sobre si os pecados, ele cumpriu a lei e estabeleceu o tempo da graça. E você pode dizer amém? Amém! Glória a Deus!